Ai, meu Deus, quem é que consegue dormir desse jeito? Nossa, mãe! Credo, que maravilha! Tá ficando bom. Vai, vai, Armando. Armando Pinto. Vizinhança animada. Oh my gosh. Ah, agora parou. Ah, que loucura. Já que eu tô acordado, vou ficar ouvindo agora. Agora vai, vai. Agora tá indo. Vai, vai, vai, vai. Tá indo. Vou ter que acender um cigarrinho. A velha nerd. A possessão. Estrelando Maria da Graça Abigail. Uma produção Nono Estúdio. Já que eu me acordei, eu vou levantar então. Nossa, quanta água! Quieta! O que será que ela tem? Cala a boca! Como está frio aqui, será que tem algum problema na calefação? Ah, é, esqueci que eu não tenho calefação. Que frio! Acho que vou ver um pouco de TV. Onde é que está o controle mesmo? Puxa vida, exorcista. Às 3 da manhã. É pra acabar. Mas é bom. Vou até mastigar uma bolachinha. Que bicho feio, pelo amor de Deus. Pobre menininha. Todo mundo sabe que isso aí não existe. Que bobageira. Vamos, Damien. Faz alguma coisa, rapaz. Eu não acredito em demônios. Isso aí só pega em quem acredita. Duvido esse negócio. Não acredita nele, Damien. Tu foi bom pra tua mãe, rapaz. Que bobageira. Como é que tem alguém que pode acreditar nisso? Vou até desligar. Ai, agora tá me subindo um calorão. Vou até caminhar um pouco pra ver se passa. Mas o que será isso? Frio, calor? Tem alguma coisa estranha. Se não bastasse esse sonho que eu tive ontem. Ai, meu Deus, será que é velhice isso? Ai, mas realmente tô passando muito mal. Vou ligar pro Dr. Dimitri. Será que ele me atende essa hora? Doutor Dimitri? Dona Abigail, a senhora faz ideia de que horas são? Espero que seja algo realmente sério. Sai daqui, vagabundo! Sai daqui! Dimitri imprestável! Eu te odeio! Ok, ok. Já estou indo. Meu Deus! Me parece ser um caso clássico de possessão. Bem, não posso deixar essa velha nerd na mão. Velha é a tua mãe, vagabundo. Meu primeiro caso de possessão. Que maravilha! Finalmente aqueles anos de bullying e encoxadas no seminário vão ter alguma utilidade. Só espero que o plano de saúde da dona Abigail cubra todos os custos. Bom, de qualquer forma, vou precisar de ajuda. Padre Guedes? Olá, desculpe a hora. Tenho um caso de possessão e vou precisar de seu auxílio. Anote o endereço, por favor. Mas o que é esse barulho na frente da casa da dona Abigail? O que deve ser isso? Eu deixei ontem a velhinha em casa. Será que ela piorou? Alguma coisa parecida? Dois padres. Mas que coisa mais estranha. Guedes, há quanto tempo? Que bom poder contar com você neste momento. Olá lá, Dimitri. Nem fala, eu fico feliz em ajudar. No prontuário da dona Abigail, consta que ela mora no número 221B, em uma casa amarela geminada. Deve ser essa aqui. Droga, a porta está fechada. Será que ela não guarda a chave embaixo do capacho? Guedes. Essas coisas só acontecem em filmes. Opa, não é que tem mesmo uma chave no capacho? Eu não falei, eu assisti muito filme. Obrigado, Guedes. Mas e agora? Bem, vamos entrar. Nossa missão nos aguarda. Que bagunça! Não me admira essa casa ser frequentada pelo capeta. Vamos avançar com calma, Padre Guedes. Um cinzeiro totalmente cheio de cinzas e uma garrafa de uísque pela metade. Vejo que ela ignorou completamente minhas recomendações médicas. Um Blu-ray de Star Wars e um DVD remasterizado de Garganta Profunda. Bem, ao menos são clássicos. O quê? Que é isso? Isso que é mais grosso que meu pulso? Algumas coisas é melhor nem saber, Padre Guedes. Ali, aquela deve ser a porta do quarto da dona Abigail. Vamos lá. Olha só, Guedes, ela está embaixo das cobertas. Vamos nos aproximar devagar. Devagar. Ixi, vou precisar de calças novas. Não se intimide, Guedes. Rápido, pegue seus materiais. Bíblia, crucifixo, água benta, tudo que tiver trazido. Dimitri, calma, meu filho. Já tô tirando a saco. Cola. Repita comigo, Dimitri, que Criador Supremo. Viemos humildemente até vós solicitar auxílio para liberar nossa irmã. Maldito filho. Deixa essa puta. Parte comigo, Guedes. Não queremos matar o demônio de tédio. Queremos apenas expulsá-lo. Essa vela é minha. Eu sou Choroso, um demônio dos pesadelos. Não é um psiquiatra de Araque nem um padre enrustido que vão liberá-la. Observe enquanto eu dobro esse meu pescocinho. Esse truque é velho, seu demônio vulgar. Queremos ver se consegue fazer ela lamber o próprio cotovelo. Isso é fácil. Quero ver o que mais eu consigo fazer. Ups, acho que comi muito no almoço. Estrogonofe, não, que droga. Querem ver o que mais eu consigo fazer? Querem? Olha só, olha como eu caminho nas paredes. Me atira na parede e me chama de lagartixa. Certo, seu Peter Parker nojento. Mas tem uma coisa que eu duvido que você consiga fazer. Desça de novo na cama e faça sexo oral em você mesma. Ah, mas isso é fácil. Basta só esticar e... Eu nunca consegui fazer isso. Cale-se, Guedes, aproveite e amarre-a agora. E solta agora, solta, larga. Pronto, amarrada. Agora sim, vamos começar. Guedes, salpique água benta nela. Certo, água benta. Ah, que refrescante. Passa um pouco mais no sovaco esquerdo que a coisa tá feia, meu filho. Guedes, use o livro sagrado. Ai, ai, ai. Poxa vida, Guedes. Não é pra bater com o livro sagrado na cabeça dela. É pra ler a parte que está marcada, aqui. Deixa assim, eu mesmo leio. Criador Supremo, nós humildemente viemos até vós solicitar auxílio para libertar nossa irmã Abigail. Demônio amaldiçoado, nós te conjuramos para que você fique preso nas trevas de onde não deveria ter saído. Humilha-te sob a poderosa mão de Deus. Treme e foge quando invocarmos o santo nome que faz tremer o inferno e as virtudes. Ah, esse veio lá do fundo. Seguinte, o padreco enrustido e psiquiatra mequetrefe. Só tem uma maneira de abandonar este corpo. Eu querer sair, eu não quero. Embora eu aceite jogar um jogo em troca desse corpinho. Jogo? Que jogo? É de PlayStation? Que PlayStation? Que, rapaz? Mas tu tem dificuldade aí, meu filho. Meu Deus do céu. É um jogo. É o seguinte. Um jogo de palavras baseado na realidade. Se você ganhar o jogo, Dimitri, eu deixo esse corpo em paz. Ok, demônio. Eu aceito o seu desafio. Muito bem, muito que bem. O primeiro lance, então, é meu. Pega essa. Eu sou um lobo medonho, espreitando sua presa. Sou um carnívoro implacável. Minha vez. Eu sou um caçador de lobos, montado a cavalo com minha lança em punho. Eu sou um caçador de lobos, é... Pega essa. Eu sou uma abelha e pico o cavalo derrubando o caçador. E eu sou a aranha que captura e devora abelhas. Eu sou uma cobra devoradora de aranhas. Eu sou um touro esmagador de cobras. É, pra te ser touro só faltam as bolas. Eu sou o bacilo do Antrax, a bactéria assassina, destruidora da vida. Eu sou um planeta girando no espaço, flutuando e gerando vida. Eu sou uma supernova que explode e extermina planetas. Eu sou o universo, que engloba todas as coisas que existem, existiram e vão existir. Agora me irritei. Eu me irritei. Eu sou a entropia. Eu sou o fim de todas as coisas. Eu sou o fim de universos, deuses e mundos, de tudo. E você, o que é, psiquiatra de Araki? O que você é? Diga-me agora o que você é. Eu sou a esperança. Hã? O quê? Mas eu não, o quê? Ufa, valeu, Neil Gaiman. Jimmy, entre! Que socorro! Tá, entrou de mim! Bom, pelo menos estamos no térreo. Onde eu estou? O que aconteceu? Dimitri, é você, Dimitri? Dona Abigail, a senhora passou por uma experiência extenuante e vai demorar um tempo para entender tudo aquilo que aconteceu aqui hoje. Visite-me na semana que vem. A relação de meus honorários enviarei por e-mail. Pare de beber, pare de fumar e, por favor, não coma mais estrogonofe. E você que está ouvindo esse podcast, eu também estou de olho em você. Studio.